Olá, eu sou Priscila Carvalho, Vivendo Magenta, e essa é a lição de número 90 do livro de exercícios de Um Curso em Milagres. Para essa revisão, usaremos estas ideias. Lição 79. Que eu reconheça o problema para que ele possa ser resolvido. Que eu reconheça hoje que o problema é sempre alguma forma de mágoa que quero alimentar. Que eu compreenda também que a solução é sempre um milagre pelo qual permito que a mágoa seja substituída. Hoje, quero me lembrar da simplicidade da salvação, reforçando a lição de que há um só problema e uma só solução. O problema é uma mágoa, a solução é um milagre. E eu convido a solução a vir a mim, perdoando a mágoa e dando as boas-vindas ao milagre que vem ocupar o seu lugar. Aplicações específicas dessa ideia poderiam ser feitas dessas formas. Isso apresenta um problema para mim que eu quero ver resolvido. O milagre que está por trás dessa mágoa vai resolvê-la para mim. A resposta para esse problema é o milagre que ele oculta. Lição 80. Que eu reconheça que os meus problemas foram resolvidos. Eu pareço ter problemas só porque estou fazendo mau uso do tempo. Acredito que o problema vem primeiro e que é preciso que o tempo passe antes que ele possa ser resolvido. Não vejo o problema e a resposta como simultâneos em sua ocorrência. Isso acontece porque ainda não reconheço que Deus pôs a resposta junto com o problema, de modo que não possam ser separados pelo tempo. O Espírito Santo me ensinará isso, se eu lhe permitir. E eu compreenderei que é impossível ter um problema que já não tenha sido solucionado. Estas formas da ideia serão úteis para aplicações específicas. Eu não preciso esperar para que isso seja resolvido. A resposta para esse problema já me foi dada, se eu a aceitar. O tempo não pode separar esse problema da sua solução. Que eu reconheça o problema para que ele possa ser resolvido. Que eu reconheça que os meus problemas foram resolvidos. Citação do dia, para reflexão sobre começar de novo. A qualquer momento, estamos preparados para nos dar uma nova vida, para começar de novo, para criar novas oportunidades, para curar milagrosamente todas as coisas, para mudar das trevas para a luz e do medo para o amor. A luz de Deus brilha eternamente clara, intocada por nossas ilusões. Nosso trabalho é o de tomar uma respiração profunda, desacelerar, entregar todos os pensamentos do passado ao futuro e deixar que o Espírito brilhe em nossa consciência. Deus não se intimida com nossos pesadelos de culpa. Ele está sempre consciente de quão bonitos nós somos. Ele nos fez assim. E assim é. Extraído do livro Um Ano de Milagres, Devoções e Reflexões Diárias, de Marianne Williamson. Um beijo enorme para vocês, enorme, enorme, enorme. Eu estou profundamente tocada por essa revisão de hoje. Achei lindo Uma das frases aqui. Eu não preciso esperar para que isso seja resolvido. Eu posso escolher de novo, agora. Eu posso ser absolutamente nova a respeito de tudo na minha vida, agora. Basta eu escolher, basta eu permitir, basta eu aceitar o milagre da solução que já está aqui comigo. Basta me abrir para ela. Tchau, tchau, gente. Até a próxima lição.